Quantas vezes será necessário pra eu me acostumar de vez com o final? Com todas as desculpas do passado, por favor não diga que esse caos é normal. Tenho me sentido tão pra baixo, tentando entender, mas não consigo. Deus já conversou tanto comigo, falou que a vida é um ciclo pra não ser fria. Mas calma, toda noite vai compor um dia, toda mágoa vira poesia. Tudo tem sua parte sombria, tipo quando seu amor se vai. Se prepare pros finais, pra aprender a viver a vida, oh. Eu sempre caio nos jogos do amor. A vida não me deixa saber onde eu vou. Toda essa confusão só tem esgotado quem eu sou. Eu sempre caio nos jogos do amor. A vida não me deixa saber onde eu vou, oh. Noites em claro, lembranças que se tornarão fantasmas que vêm de um passado antigo. Nem tudo na vida se resolve só com perdão. Eu quase sempre tenho a sensação de estar perdido. O que eu faço com esse vazio? O fundo dos olhos aponta ao frio. As épocas de inverno deixam tudo mais cinza. E eu vivo buscando razões pra continuar, mesmo quando perco o caminho, mesmo não tendo razão pra amar. E mesmo que existir não tenha nenhum sentido, por mais que você me peça, não consigo dizer que te amo. Por favor, meu bem, entenda que o que somos vai sempre mudando, oh. Eu sempre caio nos jogos do amor. A vida não me deixa saber onde eu vou. Toda essa confusão só tem esgotado quem eu sou. Eu sempre caio nos jogos do amor. A vida não me deixa saber onde eu vou, oh.